por cima ou por baixo, mocado no barraco, sozinho eu e Deus. Então o que que faço? Fico pensando na vida, não acho uma saída, me arrependo dos meus erros e leio a minha Bíblia. Nela eu me acalmo, a paz espiritual, com Jesus no coração, espanto todo mal. A Bíblia é um livro com palavras do maior homem, e uma delas é: maldito o homem que confia em outro homem, pois em Cristo confio, sei que não estou só. Me livrou das pequenas e também das piores. Quero te dar ideia, caminho de ilusão. Viver nas trevas, a maioria é supressão. Caminho errado, bom malandro é esperto, sabe o que faz. Faz um tempo que quero te dar essa ideia. Jesus Cristo é o caminho, o resto é só trevas. Já me fizeram chorar, também já fiz. Quando encontrei Jesus, me senti mais feliz. O caminho da verdade, a vida é a entrada ou saída pra mudar a sua vida. O que te falo é de coração, é pra você viver mais, encontrar você mesmo, obter a sua paz. Você viver mais, pratica o bem, não esqueça da paz. Religião não salva, o que salva é o que você tem por dentro. Ter fé em Deus, seguir os 10 mandamentos. Seja um só, seja você mesmo, não leve a vida a esmo. Aceite a Cristo hoje mesmo, arrependa dos seus erros. Viva em Cristo é viver para sempre, pois quem não crê em Deus é doente da mente. É isso que te falo e nada mais. Faço essa canção pra você viver mais em paz. Em paz.